A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Apresentação de Jonas Bernardino, uma equipe sempre trabalhando a favor de todos os nossos ouvintes que fazem deste programa uma grande emoção no mundo das ondas curtas. É o ouvinte fazendo o programa que quer ouvir. É aqui que você não somente ouve, mas constrói com a gente esse vínculo de amizade, de relacionamento, independentemente em que ponto do planeta você se encontra. Todos nós estamos na Onda DX da Voz da Rússia. Cartas dos Ouvintes. E em Cartas dos Ouvintes registramos hoje o informe recebido do nosso assíduo ouvinte de São Brás de Alportel, Portugal, Francisco Vera, que usando o receptor IAESU FT2000 e antena de pole 2x375 metros, registra o SIMPO 35443. Prezado Francisco, obrigado pela sua grande contribuição e pela sua audiência. Desde já, os nossos votos de um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Também recebemos o informe do José Moacir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que usando o receptor Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica, registra o SIMPO 45444 na frequência de 11.605 kHz. Temos ainda o QSL do José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais. Obrigado pelos informes que tem nos enviado e também pelos lindos cartões que sempre chegam à nossa redação. E temos um informe que é segue de perto, é do senhor Satoshi, do Japão, que usando o receptor AR7030 Plus, antena magnética loop, registra o SIMPO 25443 na frequência de 11.605 kHz via Monte Sineri, na Guiana Francesa. Obrigado ao senhor Satoshi. Quem ainda escreve é o Glauber Gleidson Pérez, de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, registrando o SIMPO 44444, usando o receptor Livestar CNN1012 com antena bobinada interna à frequência de 11.605 kHz. Obrigado, Glauber, pela sua atenção. Agradecemos ainda ao ouvinte Arlindo Mascarello, de Porto Alegre, ao Luiz Gustavo Souza Silva, de Pindamonhangaba, São Paulo, ao Hanuki Iski, em Ramina, na Finlândia, também o João Carlos de Oliveira, de São Paulo, e o Murilo Rodrigues de Itu, também em São Paulo. E você que ainda não escreveu, atenção para o nosso endereço. Rádio Voz da Rússia, serviço em português. Rua Piatnitskaya, número 25, atenção para o nosso CEP. 115326, Moscou, Rússia. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Neste programa, dando continuidade à série de programas com informações sobre como escolher o melhor rádio receptor, matéria de autoria de Sarmento Campos, falaremos sobre memórias e circuitos de sintonia múltipla. Vamos lá! Um avanço da eletrônica digital tem sido a incorporação em muitos receptores de memórias para armazenar frequências. Muitos destes receptores também tem diversas formas de sintonizar frequências armazenadas em memórias ou diretamente. Alguns receptores vêm uma função de procura em frequências armazenadas nas memórias para o circuito normal de sintonia. Isto permite ao rádio continuamente sintonizar através das memórias até que a varredura scan seja interrompida pelo operador ou pela sintonia de um sinal de certa intensidade. O tempo gasto monitorando a frequência na memória antes de se procurar pela próxima varia de receptor a receptor, mas é normalmente curto. Alguns receptores permitem a função de varredura operar também com o circuito de sintonia principal. São especificados os limites inferiores e superiores de frequência. Alguns receptores permitem a comutação para trás e para frente entre o circuito principal de sintonia e as frequências armazenadas na memória. Outros receptores apresentam o que de fato são dois circuitos principais de sintonia, isto é, indicado por frases tais qual VFO dual ou VFO A/B, nas propagandas dos receptores ou nos rótulos do painel frontal. Estes arranjos permitem rapidamente pular entre duas frequências de operação em paralelo para comparar intensidade de sinal, para verificar a hora exata através da WWV ou apenas para trilhar duas diferentes estações. As memórias e vários outros circuitos de sintonia são úteis para ambos, radioescutas e deixistas. Pode-se armazenar as frequências das estações favoritas ou os mais desejáveis alvos DX e monitorá-los facilmente, como se faz com canais de TV. No próximo programa, falaremos sobre recepção de SSB e osciladores de batimento de frequência. O DX Clube do Brasil é uma entidade de radioescutas com maior tradição no cenário do DXismo nacional. Visite o site do DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com, e do Fórum de Discussão do DX Clube do Brasil, www.radioescutas.com. Lá estarão informações para quem deseja se dedicar à radioescuta e ao deixismo. Obrigado, amigos do DX Clube do Brasil, por mais essa colaboração interessante. Lembramos aos prezados ouvintes que contamos com as suas colaborações, opiniões e sugestões. Envie sua correspondência para o seguinte endereço, anotem. Serviço em Português da Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. E atenção para os ouvintes, com o objetivo de incentivar as pessoas a ouvir transmissões de rádio em ondas curtas, um grupo de amigos radioescutas do Brasil está convidando os ouvintes para participar de uma promoção que sorteará 10 brindes, incluindo um rádio de ondas curtas. Para participar do sorteio desses brindes, você deve citar o nome de suas três emissoras preferidas de ondas curtas. Então, corra e anote o endereço para onde enviar a sua resposta. Escreva Ondas Amigas, Rua Pinheiro Machado, número 15. O CEP 95-320-000, Ponta Prata, Rio Grande do Sul, Brasil. Ou ou ainda você pode participar enviando as suas respostas por e-mail. Anote ondasamigas@hotmail.com. Repetindo, ondasamigas@hotmail.com. O prazo para participação encerra no dia 31 de dezembro de 2012. Quem participar por e-mail não precisa enviar a carta. Depois de contabilizadas as participações enviadas por cartas e e-mails, os resultados serão enviados a todas as emissoras de ondas curtas citadas. Para maiores informações, procurem a página Ondas Amigas no Facebook. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73. E até o próximo encontro!